para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Son Goku queria reunir os 10 elementos para a equipa do Torneio do Poder o mais depressa possível e foi parar à ilha onde o 17 trabalha como defensor da reserva natural. Então, tu és o 17. Como a raio é que tu sabes quem sou eu? Son Goku queria perceber a verdadeira força do 17. Eu estou mesmo a precisar de aliados fortes. Luta, 17! Vá! Vamos, vamos a isso! Ao perceber a verdadeira força do 17, Son Goku tenta convencê-lo a participar no torneio. Se formos derrotados, o nosso universo será iluminado. Tu não vais querer morrer, pois não? Por favor, 17, vem connosco. O Torneio do Poder vai ter guerreiros muito fortes. A morte não me impressiona. Hã? Se formos todos eliminados, então não há nada que se possa fazer. O 17 recusa o convite para participar do torneio. O que é que o Son Goku vai fazer? Caça aos caçadores esportivos! Son Goku e 17 juntam forças! Espera um momento, 17. Tu és mesmo persistente, não és? O prémio para o vencedor são as bolas de cristal. E são muito maiores do que as bolas de cristal da Terra. E claro que o desejo também naturalmente acaba por ser superior. Essas bolas de cristal existem mesmo? Sim. Chamam-se superbolas de cristal. Superbolas de cristal. Uma única bola é do tamanho de um planeta. Isso é impressionante. Então, é tentador, não é? Eu não acredito que me estás a tentar convencer com um prémio. Eu preciso mesmo de ti na equipa. Por favor. Superbolas de cristal. Não soa nada mal. Hã? Está alguém a aproximar-se da ilha? Sim. Eu consigo sentir a energia. E não são tão poucos quanto isso. Mas o que é isto? Acho que é uma nave espacial. São caçadores furtivos. Mais caçadores? Não os vou deixar escapar. que é que tu vais fazer? Entrar dentro da nave. Mas tu também vens? Mas é claro que vou. Então vem comigo. Mas não esperes que eu retribua o favor. Não pode ser. Agarra-te a mim, depressa. Se ele entrar no espaço, acabou tudo. Mas afinal, o que é isto? Parece que eles já andaram a caçar diversos animais noutros planetas. Mas isto é horrível. Ah, eu acho que fomos descobertos. Mais vale dar cabo deles de uma vez. Por mim, tudo bem. Tenta não destruir a nave. Os animais podem morrer se forem parar ao espaço. Sim, percebido, 17. O quê? A energia do Son Goku está a afastar-se? Será que ele conseguiu convencer o 17? Dezoito, em que é que tu estás a pensar? Estou com um mau pressentimento. Hã? Já reparaste que eles são muito parecidos? A sério, tu achas? São os dois imaturos. Eu espero que não andem a tramar nenhuma brincadeira. E então, já estamos despachados? Parece que sim. Ah, parece que ainda há mais. Son Goku, vou deixá-los contigo. Hã? Eu vou à procura do chefe para dar cabo dele. Assim não vale, 17. Ele deve ser o tipo mais forte, não é verdade? Eu também quero mesmo defrontá-lo. Se não me quiseres ajudar, podes ir embora. Já é um pouco tarde para isso. Decidimos com papel, tesoura, pedra. Mas tu és uma criança ou um adulto? Eu vou dar cabo de vocês, pá! Até logo. Espera! Mas tu achas que nos vais vencer sozinho? Só vos quero avisar que eu sou muito forte. Finalmente, capturei o Minotauro. Tenho de levar para casa o mais depressa possível. Qual é a piada para eu me poder rir também? Podes dizer-me qual é a piada para eu me rir também? Um defensor da vida selvagem. Todos os planetas que nós invadimos estás cheio de hipócritas como tu. O que é que tu queres? Hipócrita eu? Isso não é nada simpático. Tu trouxeste algum amigo contigo? Por acaso costumo andar sozinho, mas hoje trouxe um assistente. Mas que corajoso! Vamos resolver isto! Então, estás com medo? Já estás a tremer? Vamos cortar-te as postas e grelhar-te na brasa, juntamente com aqueles animais de que gostas tanto, e fazer um belo banquete. Mas o que é que te faz pensar que eu protejo aquela ilha sozinho? Eu sou mais do que suficiente. Matem-no! Não, não pode ser! Devolve os animais que roubaste aos seus respectivos planetas. Se o fizeres, eu deixo-te ir. Não abuses da sorte! Dezessete! Até que enfim que eu te encontrei. Seu malvado! Este é o chefe? Sim. Raios, apareceu mais um para me chatear, foi? Porquê é que vieste atrás do Minotauro? Não te parece óbvio? Por causa do dinheiro. Há quem diga que são usados num elixir da imortalidade, mas ainda ninguém conseguiu confirmar. Mas isso não me interessa para nada. Tu também andas atrás do dinheiro, certo? Diz o teu preço. Esquece esse trabalho de proteger os animais. É o dinheiro que governa o mundo. 10 milhões? 20 milhões? 30? Diz-me. Diz-me qual é o teu preço. Toda a gente tem um preço, toda. Este tipo está mesmo a pedi-las. 17? Então, 20 milhões não é o suficiente? Então, como é? Gostaste de sentir esta dor? Vocês dizem que andam a lutar pela justiça só para se sentirem melhor convosco. Justiça? Eu quero lá saber da justiça. Eu só detesto quando desrespeitam as regras. Oh, sério? Então eu vou acabar com tudo. O que é que estás a fazer? Vocês subestimaram-me. Eu rebento com a nave. Ouçam bem. Se eu carregar neste botão, vocês e esta nave vão transformar-se em poeira cósmica. Perceberam? Para com isso! É demasiado tarde. Eu disse para! O que foi? Tiveste um pesadelo? Son Goku, eu sonhei que ele morria numa explosão. Oh, que tragédia! Oh, desculpa, minha querida. Ele assustou-te, não foi? Mãe, está na hora de irmos para a caminha. Vamos! Ai, malditos deuses barulhentos! Porquê é que não vão dormir para o outro lado? Até parece que aqui é um hotel. Ainda por cima, se me acordam, a minha xixalote Maria. Oh, Bill, se tu comes muito e depois dá nisso... É provável. É um mau presságio! É um mau presságio! Mau presságio! Eu tenho um implante de autodestruição dentro de mim. Não queres que os animais fiquem feitos em pedacinhos, pois não? O que é que vamos fazer, 17? Pum! Que pena! Ah, que pena! Todos os animaizinhos que tens andado a proteger, transformados numa nuvem de fumo! Puf, puf, puf! Este tipo é mesmo um verme asqueroso. Deixa-me ir e eu não rebento com tudo. Não me parece um mau negócio, pois não? É melhor do que deixar estes animais morrerem. E então, como é que vai ser? É melhor decidires antes que eu pressione neste botão. Tu não queres morrer, pois não? Afinal, essa história de proteger a vida selvagem é mesmo uma hipocrisia, não é? Então, o que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Diz-me! Son Goku? Fica tudo nas tuas mãos. Mas 17, que conversa é essa? Toma conta dos animais. Despede-te da minha mulher, dos meus filhos e da 18 por mim. Hã? Pena não termos tido tempo para conversar mais um pouco. Para! 17! Son Goku, quem é este? Este é o Cyborg 17. Olá, é um prazer. Não, eu estava a falar deste. Este é um tipo malvado que está a tentar autodestruir-se. O quê? Autodestruir-se? Eu trouxe-o para aqui, tal como fiz com o Céu. E pensas que eu não tenho mais nada que fazer na minha vida? Então foi aqui que o Céu explodiu. Desapareçam e levem-no convosco! Sim, desapareçam! Dizem que a história se repete. Por isso, toma conta deles, está bem? Seu idiota! Não o deixes aqui, ele é perigoso! Leva-o! Está tudo bem. Ele não tem força suficiente para suportar a gravidade, por isso não se consegue mexer. Além disso, ele até pode ser perigoso, mas tu já estás morto, não é verdade? Lá por estar morto não quer dizer que não tenha medo! É verdade, é verdade! Son Goku! Mas és tu, Dende? Sim! Essa criatura não tem um dispositivo de autodestruição dentro dele! Ele mentiu? Sim, foi uma desculpa para tentar escapar. Ah, então é isso! Tu sabes mesmo tudo. Muito obrigado, Dende. És mesmo um grande deus. Não é preciso agradecer. Com que então estavas a mentir, seu maroto? Eu não... Ouve. Podes carregar nesse botão, por favor? Eu não me consigo mexer. Carrega. Nós tínhamos uma festa surpresa planeada para mais tarde. Mas que raio! Que ridículo! Son Goku, fizeste um bom trabalho. Tu conheces-lo? Sim, este é o Jaco. Taco? Não é Taco, é Jaco. Ok, não interessa nada. Ele tem uma visão muito apurada. Graças a vocês, conseguimos apanhar os caçadores furtivos de que estávamos à procura. Eles capturaram e venderam imensos animais de outros planetas, além da Terra. Mas nunca conseguimos localizá-los. Se tudo correr bem, desta vez, vou conseguir a tão desejada promoção. Vai ser lindo! Então foste tu que os apanhaste? Mas é claro! Afinal de contas, este é o meu trabalho. Mas tu só apareceste depois de os termos capturado. Porquê é que não lutas connosco, só para variar? As elites de topo andam muito ocupadas. Que injustiça! Até à próxima! Podemos mandar uma carta de agradecimento mais tarde. Ou talvez não. Não fiques à espera. Ou então, espera sentado. Até uma próxima! Muito bem. Eu vou contigo. Hã? Vou juntar-me à tua equipa. Afinal, tu também me ajudaste. O Trunks e o Son Goten podem ficar a tomar conta da ilha. A sério? Mas que bom! Assim que eu vencer, vou usar as superbolas de cristal para pedir um barco. A sério? Um barco? Mas que coisa mais inesperada. Eu disse um barco, mas estava a falar de um cruzeiro daqueles bem grandes. O meu sonho é levar a minha família numa viagem pelo mundo. Ah, é? Que desejo é que pedirias? Que desejo? Pois, é uma pergunta estúpida para quem é considerado o salvador do mundo. 17, eu não me considero o salvador do mundo. Hã? Eu sempre gostei de lutar contra guerreiros fortes. E desta vez, não é exceção. Mas não posso aceitar que pessoas e animais sejam destruídos quando não têm culpa de nada. Son Goku, tu és um tipo interessante. Achas? Eu aprendi muito quando era criança. Mas não deixa de ser estranho pensar que depois de ser modificado para te matar, agora vá lutar na mesma equipa que tu. Não tem nada de estranho. O Tenshinhan, o Satan e até mesmo o Vegeta eram meus inimigos. E o meu irmão também vai participar? Irmão, tu também tens um irmão? O Meleca, quero dizer, o Krilin. Ah, sim. A tua irmã 18 e o Krilin são casados. Portanto, isso faz dele o teu cunhado, não é verdade? Exatamente. É claro que vai participar. O Krilin é muito forte e o Bubu também vai. O Bubu? Aquele que tu derrotaste há uns anos, é esse? Sim. Mas não te preocupes, que esta é uma versão boazinha do Bubu. Parece que tens uma equipa incrível. Parece que tens uma grande claque para te apoiar. Nós vamos ganhar 17, custe o que custar. Sim. Finalmente o 17 juntou-se à equipa do Universo 7. Mas será que a equipa do Universo 7 será capaz de vencer? Que destino está guardado para a Terra? Hã? Faltam 23 horas e 20 minutos para o Torneio do Poder começar! Satan, posso contar contigo para o Torneio do Poder, certo? O quê? Tu vais treinar o Son Gohan? Muito obrigado! Eu confio em ti para fazeres o Son Gohan ficar em forma outra vez. Eu conto contigo, Satan. Son Gohan, está na hora de mostrares a tua verdadeira força. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Gohan e Satan, aluno e mestre, num treino super rápido. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.